prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje, entre nós. Praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo.